99, por momento. Sou 99 no meio, como recebe o controle? Agora eu assim. Sete, a sua identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés com ajuste no 08. 4 mil pés no 08, ajuste, chegada bom. Boa, 999. Controle Salvador, assinando 6225, ciente da Delta, voando bom, mantendo 180. Bom, desça para 4000, pés com ajuste no 08. No ideal, desce para 4000, ou assinando 6225 com 22. Estabilizado, TAM 3597. Completa final, chame a torre, Salvador, 118-95. 95, tá daqui a pouco. Salvador, TAM 3597, bom dia. 2 milhas para o externo, vai estar travado. TAM 3597, bom dia, avistado, livre pouso, piscina 0, vento 270 graus, com 1 nó. Livre pouso, TAM 3597. Na chegada bom, estacionamento 6285. Estacionamento 6285. O 99 Bombeiro, autorizado final do procedimento, desce para 2000, de forma estabilizada. Para 2000, pés, autorizado o procedimento, gol 99 também. na fonte do Tantra 3517. 3517, Paulo Cláudio 14, táxi via Alfa e Juliette, portão 11 na minha escuta. Alfa Juliette, portão 11 na sua escuta. Salvador, o gol 1961, qual seu nome? Qual seu nome? Pelo 6285. Vando pelo 6285. Rodrigo, equipe de solo, utilizado o pushback de ferramentas, que é o detalhe. Guardiamento, chamada para o detalhe, estabilizando o localizador do X-Eagle 999. Sou 99, no meio, acompanha da final, chama 2, Salvador, 118, 95. 119, 95, 999, boa. Final 6225, só livre a final do ILS, desça para 2000, informe estabilizado. 10 para 2000, está autorizado o procedimento ILS X310, o chinelo 6225. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973. 230, descendo 150 na Mare, estacionamento da Delta. Salvador, Rio 5973, ação de identificação, Luiz Beto Duna, desça para 3 mil pés com ajuste 1098. 1098, direto Duna, desce para 3 mil pés e identificou, Rio 5973. Salvador, 1961, está com 132 do POV, 3 horas e 9 de autonomia alterna com fim de protocolo. 1961, autorizado táxi parte 1 no Índio, ponte espera 1895, ajuste 1098, tenha boa viagem. Sim, parte 1 no Índio, ponte espera 1895, obrigado. Duna, procedimento 6225. Obrigado, Duna, acho na 6225. Bora, Duna, 6225. O 9996, solo aos 22, libra direito, chamissão 21, sinal 1. Livre na direita, 2-1-1 para o sol. 9-9-1-6. Dia 9996, Libra. 9996, taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, o 99. Salvador, o voo 1961, ponto de espera, 1-0 para 1. Olá, 961, bom dia, autoridade Daniel, decolar pista 1-0, vento 130 graus, 3 nós. Gente, autorizado a linha aí, decolada 1-0, voo 1961. Localizadora Chanel 6285. Pouso Chanel 6285. Pouso Salvador 11895. Pouso Salvador 295, 6285. Salvador, Oceania 6225, final ILS da 1-0. Oceania 6225, continuando a aproximação, aguarda pista livre, ajuste na 0-8. Aguardando pista livre com 1018, 6225. Controle, bom dia, o gol 961 na sua escuta. Salvador, o gol 961. Todo 961, como recebe o controle? Agora 100%. Certo, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto, Leda. Autorizado, Leda. Boa, Leda, solicito a coordenação para a final 380, por gentileza. Guarda de coordenação, gol 9-1. Obrigado. Gol 961, autorizado nível final 380 e vou ir direto da Geo da presente. 380 da presente? Não, da Geo. Da Geo, muito obrigado. Rio 5973, autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Continua a descida para 2000, está autorizado ILS, informará estabilizado, Rio 5973. 255, solo de 28, direita, 121, decimal 1, ao solo. Direita 1, Salvador, Oxenay 6225, livrou Oxenay 6225, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, 6225. Voo 1961, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. 251, 3325, Roger. O Rio 5973 interceptou o localizador, já avista a pista. Para final, chame 2 Salvador 11895 e temo pouso. 11895, muito obrigado, Rio 5973. Oi Salvador, bom dia, Rio 5973 estabilizado e LS pistão na zero, está embaixo e travado. Rio 5973, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento 140 graus com 4 nós. Autorizado pouso no zero, Rio 5973. 1093, muito bom dia com a Delta. Devo 1093, oceano de dedicação, desça para 4000 com ajuste 1018, chegada Bonf. 4000, 1098, na Bonf, gol 1093. Rio 5973, solo 37, direito no 1. 5973. Rio 5973, taxi via Alfa Kilo para o pátio 03, Salvador, muito bom dia. Federal 9972, a informação é a Delta. Está cruzando 270 para o 150, Prodiduna. Federal 9972, aciona a identificação, desça para o nível 050. O ajuste em Salvador 1018. Descendo 050, ajuste 1018. O Federal 9972 está autorizado em 60 em Prodiduna? Está autorizado. tráfego Salvador, bom dia, Zé 3597, autorização Brasília, informação Eco. Zé 3597, aguarde cópia, prepare a árvore, vai Brasília. Sai da árvore, na escuta, Zé 3597. Azul 4040, aguarde cópia, prepare a subida Arbor. Arbor 4040. Controle Salvador, ouviu 5975, bom dia, informação é. Via Rio 5975, achando identificação, vou ir direto ao ITAP e desça para o nível 050. Direto ITAP 050, Rio 5975. Federal 9972, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 098, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, 1908, descendo para 2.000, Federal 9972. Uno 093, o número 2 na aproximação, estação vetor para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite ao localizador. Direita 230, limite ao ótimo 093. 3597, pronto para cópia? Pronto, cópia, 3597. Salvador, Brasília, Rio 360, via Pedro 197. Decola da 10, curva direita no perfil da Arbor, Elepa. 5103, responde, 120, decimal 80, controle. Salvador, tá 3597. Autorizado Brasília, nível 360, saída Arbor, transmissão Elepa, decola da 10, com curva direita, Upper Zulu 17, 5103 no transponder, 1208, controle, TAM 3597. 3597, pronto, 9, pushback para mestre. Chama na ponta. Solo Salvador, bom dia, TAM 3, ano 53, frente da Delta. Exuno 53 para o Galeão. Guarde-copa, prepare a Dael. México, para Dael 3, 953. 050. Bono 093, curva esquerda pro 210, aguarde reto final para o localizador, vista para 3.000 pés. Esquerda 210, 3.000 pés, João 093. Autorizado 360, via Pêndulo 21, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, após Elefa, posição Mítico. 5104, transponder, o controle 12080. 60 para Confins, via Pêndulo 21, decolando da 510, curva direita. Arbor é a saída, Elefa e Mítico. 104 transponder e 1208 é o controle, 4040. 4040 correto, chame pronto no 3, pushback para a meta. Vai chamar o 4040. 3153, quanto para a cópia? Sim, irmão. 3153 autorizado para o aeroporto Galeão, nível de voo 360. Via UPE November 857, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda Irumi, 5106 transponder, controle 12080, da 3153. 360 autorizado Galeão, decola da 10, com curva pela direita, Upper November 857, da El Leda Irumi, 5106 transponder, 1208, controle 3153. Da 3153, correto, confirma o portão 2. Sim, irmão. Chame pronto. Pronto. 2309, 5975. Bono 093 para o localizador, curva esquerda para o 140, está autorizando a final, desça para 2.000 pés. 140, esquerda, 2.000 pés, passa na final, vamos 093. Solo Salvador 3597, pushback acionamento no 11. São 3597, posição 11, autorizado, chefe pro táxi. Chama pro táxi, são 3597. Está estabilizado no localizador, sinal 972. Sinal 9972, completa final, chama 2, Salvador 118-95. 895, boa. Rio 5975, autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste na 0.8, informe estabilizado. 2.000 na 0.8, reportarei estabilizado, Rio 5975. 4, não. Rio pouso, pista na 0, federal 9972. 5. 3153. Chega aqui acionamento gate 2. Inicia de imediato? Afirmativo. Caso chame pro táxi. Vamos lá. Papa Romeu Sierra do Leco. Pronto pro copo? Pronto pro copo. Enrimar Salvador, 500 pés, decola da Enrimar, rumo sul, coordenação 140134. O controle 1895 a torre, o Zuleco. 0134. 0134. POB? POB. Filho Ouro, para treinamento e decolagem, 1895.019 no ajuste, boa viagem. 3890, tá no 08, informação é com autorização Recife. Tá 3890 para Recife 270, posso pra copa? Posso copa. Autorizado Salvador Recife 270, nível via rota do plano de voo. Decola da 10, curva esquerda, Pucajã, Maracaju. 51, 16 transponder. O controle 120.80, tá 3890. Pronto. 74, bom dia, sono identificação, voe direto Duna, o ajuste 10019 e desça para 2.000 pés. 65570, identificou, direto Duna, ajuste 10019, confirmando 2.000, tá autorizado? 2.000 autorizado. Ok, Duna na prova 2019, lá para também. 70 mais uma maçã. Rio 5975, ajuste agora 10019. 10019, Rio 5975. 9972, bom dia. Alfa, Kilo, Pat 3. Posição que eu tenho aqui é 4 Romeu. Mas fique atento ao sinalizador, pode ser que mude alguma coisa na taxa. Ok, Alfa, Kilo, Pat 3. É, 4 Romeu, vai ficar no tempo aí, obrigado. Salvador 3507 para o táxi com 143 POB, 3 horas alternando com o fim. 143, 3 horas com o fim, está autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895-1019 no ajuste, segue a aeronave da companhia que já vai vir o táxi através do 4. Segue a aeronave da companhia através do 4, parte o Índia 1895, o TAN 3. 517, bom dia. Solo está 3 anos, 52 para o táxi, está com 172 a bordo, alterna Campinas, 3:20 autonomia. Solo 58, direita, 121, decimal 1. 21, boa. Tem uma boa viagem, então, 3153. Via direita, ponto de espera 1895, 1020 no ajuste. É um bom dia, senhor. 2019, obrigado. Sol, tá rodando 093, livre da sua escuta, muito bom dia. 093 Alfa, meu ponto de gente 2 Leste. Alfa, 2 Leste, 1013. 09972, só para informação, mudou aqui a posição, é 5 Lima agora. Ok, 5 Lima, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3153. Tá, 3153, bom dia, mantenha a posição, ponto de espera. Ok, o T3, 2153, vamos ser autorizados para fazer a cola de imediato. Gente, mantenha a posição, 3153. Gente. 1895, muito grato. Outra cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado para Brasília, nível de voo 380, via Pedro 197. Decola da 190, curva direita, no perfil da Arbor Electra. 5125, transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador. Oxenéia 6225. Rio 5975, bom dia, livre pouso, pistola 0, vento 1, 40 graus, 149. Livre pouso, pistola 0, Rio 5975. 5125, transponder 1908, o controle Oxenéia 6225. Oxenéia 6225, protegimento correto, chame pronto, pushback e acionamento, portão 09. Semana pronta, pushback, acionamento no 09, 6225. O 093, Alfa Juliet, gate 612. Alfa Juliet 612, 093. O azul 4040 está no gate 3, pushback, acionamento. Gate 03, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamaremos o táxi, passo. 0 Azul. O Sul reporta fora do solo. O ajuste no 09. Terra Azul Eco. Então, 3153 ali, mantém? Ali mantém, 3153. 975, solo for 02, direito no 211. Direita 121 no Rio 597. Decolou 03, confirmando, prossegue até Salvador, pátio 4. Pátio 5, será vai ter? Gente, pátio 5, reporta então na final do pátio 5, autorizado direto. O vento 140 graus, com medo de nós. Autorizado direto, pátio 5, confiança 2, com reporta na final. Então, 3153, nível de decolagem, vento 140 graus, com medo de nós. Autorizado decolagem, 3153. Salvador, bom dia, 135 no 7, 4090.